bonito, o amanhecer no sertão. Bom dia, já estamos iniciando pela Rádio Fiscar FM 95,3, mais o programa Amanhecer no Sertão nesse sábado. Esse programa que vai ao ar agora das 9 às 8, com reprise aos domingos das 7 às 8 horas da manhã. Bom dia para você, amigo ouvinte, tá levantando agora, já vai tomar aquele café, ou tem alguém já tomando café, outro fazendo caminhada também. Muito obrigado pela audiência de você que gosta de uma boa música sertaneja, principalmente a nossa música caipira. Cirilo Dantas vai com você e os trabalhos técnicos aqui hoje é o Marco Escrivão. Bom dia pra você, Marcão. Já que a Fabi bateu asa, né? Então o Marcão agora, pelo menos no momento, vai continuar trabalhando com a nossa programação aqui de momento aí. E você gravou com o professor, Marcão, ou não? Não foi, né? Não foi, né? Foi o Alan, né? O Alan, né? Que gravou com o seu professor Davi Saidel? Ah, beleza. Então, professor Davi Saidel, um forte abraço pra ele. Não esquece do nosso programa. Sempre na abertura do programa dele, ele lembra do nosso programa também. A direção da Rádio Fiscal FM 90.3 de Mariana Pezzo, e além disso tem o Ricardo, a Nayara, o Chico, mais um pessoal que trabalha aí na retaguarda também. Vamos dar início, Marcão? Depois a gente vai mandando um alô para esse pessoal que está sempre nos acompanhando e não perde um só programa nosso. Vamos iniciando aí com o Gaúcho aí, o Teixeirinha cantando Saudade de Passo Fundo dele mesmo. Depois, em seguida, vem o Pardinho Pardal de Moacir dos Santos e Sulino, O Caçador. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 90.3, onde você escuta diferente. Cavalo pula, o boi derruba o peão, no meio da multidão, tô de olho na menina. E no Passo Fundo, terra do churrasco gordo, qualquer dia eu tô por aí graxando o bigode numa costela. Eu sinto todos os dias saudades do coração, lembranças cheias de dores do meu querido rincão. Saudades de Passo Fundo pra matar a recordação. Não é lá no fim do mundo, vai depressa essa canção. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Eita, Passo Fundo, do minuano que corta. Este shot gaúcho pra fazer tudo que eu digo, vai bater de porta em porta, abraçar os meus amigos. Diga para os conterrâneos que a saudade é um castigo, e antes do fim do ano pra aquelas bandas eu sigo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Esquenta a água e prepara o chimarrão, que sem demora eu tô por aí. A recordação dos pagos dói uma barbaridade ao lembrar de Passo Fundo, minha querida cidade. Aqueles pagos da serra, digo com sinceridade, vou rever a minha terra pra matar esta saudade. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Quem toma um chimarrão naquela terra volta todo dia pra tomar de novo. Alto serrano, senhores, me acredita, não é por eu ser de lá, minha cidade é favorita. É terra de boa gente, minha palavra está dita, lugar de homem valente, terra de moça bonita. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade. Prendi espingarda e buzina, caçar pra mim se acabou. Cachorrada não vendi, mas lá em casa não ficou. Um a um dei de presente, foi assim que terminou. Preste atenção, meus amigos, exatamente comigo, que esta história se passou. saí cedo pra caçar. Bem logo que o sol raiou, achei o rastro fresquinho onde o madeiro passou. Eu soltei a cachorrada, vi que o mundo revirou. Numa guiçaça fechada, escutei a barroada quando o bicho levantou. A caça tem que passar, na espera onde estou. No pulador costumeiro, nunca ela refugou. Se passar por outro lado, até hoje não escapou. Tem um cachorro valente que aprendeu a pegar nos dentes a caça que desviou. Correndo atrás da caça, magrelada enveredou. De longe até parecia boiada que estourou. E quando eu vi o barulho e a cachorrada chegou, saiu bem na minha frente um filhote inocente, nos meus braços se atirou. O filhote viu em mim o seu anjo protetor. Com o bichinho nos braços, cheguei a chorar de dor. Enfrentei de pontapé meu cachorro pegador. E o filhotinho tremendo parecia me dizer: me proteja, por favor. Sou humano e tenho alma, mesmo sendo um pecador. Doeu na minha consciência, deixei de ser caçador. Eu não sei se foi castigo ou lição do Criador. Esta linda criação trouxe pro meu coração um pouquinho mais de amor. Aí depois de vocês ouvirem o Pardinho Pardal, o Caçador, e antes foi o Teixeirinha, Saudade de Passo Fundo, né? Vamos dando sequência por aqui, já estamos chegando ao final do ano aí praticamente, hoje é dia 20, faltando aqui aí mais 41 dias aí para o final do ano e praticamente 35 dias para o Natal aí. Esse ano o Natalzão vai cair de sábado, então vai dar pessoal fazer aquela festa na sexta-feira, já emenda o sábado, domingo. E vai, as árvores de Natal, os enfeites já começaram a ser montados e vai até dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis, né? Quando o pessoal já praticamente desmancha a programa, as árvores de Natal, os enfeites, enfim aí. E queria lembrar o pessoal que a semana passada fizemos uma programação aqui só com música. A abertura da garganta não tá muito boa, apesar que a gente não tem aquela voz bonita, mas tava a garganta ruim mesmo, não saía nada, sabe? Então o pessoal que acompanhou, muito obrigado, comentou que tinha acontecido. Eu falei, não, o problema foi a garganta mesmo. Então a gente, sempre que eu tiver algum problema, a música não vai deixar de ouvir, principalmente a música caipira também. Eu queria lembrar os ouvintes que amanhã de manhã estará cantando lá no CTS, lá com o Salles, o Ditinho, o Amadeu, enfim, toda aquela diretoria lá. O Zé do Cedro e o Tião do Pinho também vai estar fazendo um som caprichado a partir das 11 horas e 30 minutos, até umas 12, 12 e pouco, depois tem aquele almoço pro pessoal lá também. Então, forte abraço para vocês aí que não perdem um só programa nosso e acompanha toda a nossa programação, principalmente aos sábados e aos domingos, com reprise domingo de manhã também. Forte abraço lá pro Mineirinho, seu pai Gerson, o João Pezão também, que está sempre nos acompanhando. Vamos trazer agora, é os índios aí. Na primeira, Belmonte Amaraí cantando Capricho do Destino. Depois, em seguida, vem Cacique Pajé, de Cacique Ademar Braga, O Som da Minha Chibata. Vamos acompanhar essas duas músicas pela Rádio Fiscal FM 95.3, onde você escuta diferente. Eu digo sinceramente, uma potranca madeira. Depois de 3 anos que eram casados, nasceu um filhinho que tanto sonharam. Por mais alguns tempos viveram felizes, depois cruelmente os dois se apartaram. Ele foi embora para bem distante e não mais souberam do companheiro. Um dia, porém, já muito cansada do triste martírio que ela sofria, por falsa ilusão deixou de ser nobre, passou a viver só na boemia. Num triste abandono ficou o menino, longe dos seus braços, sem os seus carinhos. Enquanto seus pais seguiram outro rumo, ele foi crescendo só em maus caminhos. Um passageiro sacou de uma arma e sem piedade matou um ladrão. Entre a multidão que ali se ajuntou, ela foi também pra ver o ocorrido e com grande espanto sem vida encontrou na plataforma seu filho caído. Chorando e gritando, voltou seus olhos ao criminoso e neste momento reconheceu que aquele homem era o seu esposo. Assim é o capricho da vida enganosa que o destino exibe em cenas reais. Crianças que crescem desamparadas pagam os erros que devem seus pais. Lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa. Já comi até o caroço da fruta que você gosta. Quem apostou no meu taco não perdeu nenhuma aposta. No braço desta viola o meu verso deita e rola. É só uma pequena amostra. O que é bom não dura pouco, dura um tempo suficiente. Para ter boa colheita eu plantei boa semente. Meu verso tem qualidade, meu parceiro é competente. Meu projeto é atrevido, meu produto é garantido, ninguém quebra esta corrente. Patuá é da mandinga e eu nunca quis carregar. Não jogue pedra pra cima, seu telhado vai quebrar. Depois que eu saio na chuva, não me importa em me molhar. Eu sou ave de rapina que voa pela campina, o meu bote é pra pegar. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O pão que o diabo amassou eu comi tudo em torrada. Tenho Deus na minha frente, clareando a minha estrada. Não sou de fazer cascata, o som da minha chibata virou marca registrada. Aí vocês ouviram, então, foi Cacique Pajé cantando O Som da Minha Chibata. E antes foi o Belmonte Amaraí, Capricho do Destino. É a boa música sertaneja. Lembrando que esse programa é transmitido aqui do campus da Universidade Federal de São Carlos para São Carlos, a região, Brasil e o mundo pela internet também. Então a gente sabe que sempre tem aquele pessoal que sabe que a gente grava às quarta-feiras, sempre tá ligando quando a gente chega aqui na emissora, solicitando algumas músicas também. Semana passada teve o Pezão, teve o Mineirinho, pediu umas músicas. Muito obrigado pela audiência de vocês, aí, moçada. Vocês sabem que vocês gostam, é fã do nosso programa, desde quando a gente trabalhava em outra emissora também. Só gosta de uma música raiz, que é uma música que praticamente as emissoras já não tocam mais. Então aqui na Rádio Fiscar, como é uma rádio aqui educativa, então a gente toca bastante essa programação. Ficou muito bom o jornal agora também, não, Marcão? Jornal agora das 12 às 12h30, com rede praticamente nacional aí. Ficou muito bom o João Eduardo Galeano apresentando esse programa. O Marcão fazendo os trabalhos técnicos para eles todos os dias das 12 às 12 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Fiscar. Então você que vai almoçar sempre a meio-dia, eu faço questão que você acompanhe, que é muito bom o jornal. Além das pesquisas da Universidade Federal, também tem algumas notícias de outros estados também. Fala sobre a Universidade Federal de São Carlos, de Araras, veio de Sorocaba também, enfim, mais alguns assuntos interessantes da cidade também o pessoal apresenta por aqui. Fora o antenado de manhã, que vem com bastante notícia, depois tem à tarde também o programa da Soraya, mais o pessoal que trabalha aí, depois tem Yasmin com o pessoal do esporte aí. É uma programação bastante diversificada aqui pela Rádio Fiscal FM 90.3, onde você escuta diferente. Vamos dar sequência, vamos trazer a lenda então. Elio e Léo cantando Negrinho Pastoreiro. Depois, em seguida, vem a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, cantando Teu Nome Tem Sete Letras. Vamos acompanhar essas duas músicas pela Rádio Fiscal FM 95.3, onde você escuta diferente. Lá, Marcão. Beleza. Por estes passos coração. Disco negrinho montado em um potro branco, traz pro seu dono o boi que arrebou no campo. Ninguém sabe que eu canto somente pra te esquecer. Morena deitou na cama, sonhando eu vejo você. Quando acordo eu fico triste, pensando no que fazer. Na distância que separa de você, meu bem querer. Teus olhos são verde claro, iluminam meu viver. Tem o brilho das estrelas na hora de escurecer. Morena, cor de canela, é a razão do meu sofrer. As ondas do teu cabelo, o vento pega a tremer. Como as ondas do oceano, onde eu queria morrer. Morena, teu lindo nome, eu não canso de escrever. A sua linda cartinha eu leio e torno a reler. Teu nome tem 7 letras, cada letra tem um dizer. 7 lágrimas que eu choro, 7 dias padecer. É uma semana tão longa quando eu passo sem te ver. Morena, tem esperança, é o futuro a te dizer. Ainda vou ser feliz, bem juntinho de você. Numa casinha modesta, por entre as flor do ipê. Os dias serão mais lindos, a vida tem mais prazer. Nossa arma sempre unida até na hora de morrer. Aí vocês acabaram de ouvir, foi Tonico e Tinoco cantando O Teu Nome Tem 7 Letras, e também antes foi o Lio Léo, Negrinho Pastoreiro. Eu falava sobre agora há pouco, sobre as festanças no final do ano. Além disso, também tem muita gente que casa no final do ano, tem as formaturas. Acredito que os hotéis da cidade já não tem mais reserva, tudo lotado, não só pela a formatura do pessoal da Universidade Federal, como o pessoal da USP, da FADIC, da UNICEF, enfim, são mais de 10 mil estudantes que se formam aí no final do ano. Tem algumas pessoas que trabalham aqui na emissora, já bateu asa, algumas pessoas ainda continuam mais um pouco por aqui. A gente fez uma amizade muito grande com esse pessoal, como foi no ano passado, que saiu várias pessoas, e esse ano a gente trabalhou com um pessoal diferente. Cada vez vem chegando mais estagiário também, que faz estudo da imagem e som aqui na universidade, e vai fazendo estágio aqui na emissora, e a gente sempre pega alguém para que possa gravar o nosso programa também. Vamos dar sequência, Marcão? Vamos trazer aí. É o Peão de Ouro e Boiadeiro cantando. Quem solicitou essa música, que foi o Mirinho lá do Rancho do Abacateiro. Ele vai acompanhar de Antônio Pereira e Tião Brasil, Pagode do Quebra-Quebra. Depois, em seguida, vem o João Mulato e Douradinho, vai lá pro Mineirinho, Vida Dura. Diz que Vida Dura é pra quem é mole, né? Mas eu acredito que não. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 95, até onde você escuta diferente. Mistura pro jantar. Pensando na vida dura que a gente tem, saí de casa atrasado mesmo, correndo, perdi o trem. Tentei pegar um coletivo, mas já não cabia mais ninguém. O meu dia está perdido, perdido está o domingo também. Antigamente, quando os carros transitavam pela avenida tranquilamente, não se via acidente como hoje vemos frequentemente. Se alguém precisava ajuda, era muita gente ajudando a gente. A floresta floresta verdejante estão derrubando sem compaixão. No caminho do progresso vejo tristeza e destruição. No lugar de oxigênio nós respiramos poluição. E o nosso custo de vida já é problema sem solução. De ouro e ninguém sabe até onde vai. Se um aumento já judia, dois já machuca, três é demais. Estou usando meu carro somente em casos especiais. É o começo do fim, quem puder menos que chore mais. Aí vocês acabaram de ouvir, foi João Mulato e Douradinho cantando Vida Dura, e antes foi o Peão de Ouro e Boiadeiro, Pagode do Quebra-Quebra. Essa dupla, Peão de Ouro e Boiadeiro, é aqui da nossa cidade, vizinha aqui da nossa cidade de Bitinga. E a Bitinga é a capital do bordado, sempre aos domingos, quando tem um feriado de Corpus Christi, o pessoal lota aquela cidade, passeio, os outros fazer compra também. A gente tem vários companheiros nossos que moram naquela região lá também, sempre mandando algum material para que a gente possa divulgar aqui na região. O caso do Joacir lá, que é um, tem uma loja lá de CDs e discos lá, e sempre manda algum material para que a gente possa divulgar. Um forte abraço para você, Joacir. Acompanha o nosso programa pela internet também. Eu vou dar sequência, trazer agora essas meninas lá de Goiás. Goiás, que é a terra do piqui, né? Piqui, Bahia já é carajé, Rio Grande do Sul já é o chimarrão, São Paulo já é a terra das indústrias, aqui da cerveja também, né? Porque que esse pessoal bebe aqui? Eu vou falar para você. Diz que na última festa do Tusca lá no ginásio lá, diz que tinha, foi entrado 2.800 caixas de cerveja. Ave Maria, é cerveja que não acaba mais, mas a molecada merece. Eu gostei de ver a festa, tem gente que é contra, outros a favor, eu sou a favor sim, mas acho que devia de fazer, reservar algum lugar para que essas festas fossem feitas. O pessoal às vezes está de idade, às vezes não aguenta mais barulho, mas eu tô de, acho que essa molecada está de parabéns, eles sabem fazer festa mesmo, e vem gente não só de fora, como de capital também. Apesar de ter acontecido um incidente, que eu acho que isso aí aconteceu mesmo, onde que tem praticamente 30, 40 mil pessoas, dificilmente vai deixar de acontecer algum atrito. Mas a molecada está de parabéns mesmo, tem mais é que fazer festa, porque a vida é uma só, amanhã só Deus que sabe. Então, se você não aproveitar quando você é novo, depois que você casou, amarrou os panos, arrumou filho, meu, aí já é tarde, aí não tem como fazer festa, mas se torna a coisa mais difícil também. Eu vou trazer agora aqui as Irmãs Freitas cantando aí, ó. Elas falam muito daquela região lá de Goiás, Mato Grosso. Irmãs Freitas cantando Filha do Pajé. Depois, em seguida, vem Milionário José Rico, os Gargantas de Ouro do Brasil cantando José Rico e de Luca, Velho Candinheiro. Vamos acompanhar essas duas músicas pela Rádio Fiscal FM 95.3, onde você escuta diferente. Partir em uma Só me resta uma saudade na minha imaginação, um carro cantando longe na subida do grotão. Aí vocês acabaram de ouvir, então, foi o Milionário José Rico cantando O Velho Candeeiro e também as Irmãs Freitas, Filha do Pajé. Como eu dizia agora há pouco, é da terra lá do piqui, né? Tem gente que gosta muito de comer muito arroz com piqui, né? Já que o arroz ele é bom, sendo bem temperado, não tendo muito óleo para brilhar, é bom de qualquer maneira, né, Marcão? É igual cerveja, o pessoal vai estar de marca, mas começa a tomar um monte, já esquece até a marca. Com uma porçãozinha, você que gosta de um amendoim aí, às vezes um queijinho, uma azeitona, isso é muito bom também. Então a gente sabe que... É que eu sempre digo, São Carlos é uma cidade de praticamente 200 e poucos mil habitantes, tem mais de 10 mil estudantes, não tem onde o pessoal fazer festa. Né? Os barzinhos, então, fazer dentro das repúblicas, a vizinhança às vezes não gosta, por causa do barulho, mas ainda bem que a federal aqui é grande, eu acredito que vai o ano que vem, por alguma coisa vai ser feita, organizada. É como é feita a festa de Barreto, é praticamente fora da cidade. Então tem o Semozar lá, que é um ótimo lugar para se fazer festa, apesar que é perigoso, mas põe polícia na estrada ali, tomar cuidado nessa rodovia que vai pro Brua lá, Enfim, ali é só indústria pra cima, ninguém vai ouvir barulho nenhum. Então, acho que era um dos ótimos lugares pra fazer esse tipo de festa também. Mas tem festa do milho em Água Vermelha, dá 40 mil pessoas também, ninguém vai implicar. Às vezes acontece muito acidente na rodovia São Carlos e Ribeirão Preto, ninguém fala nada não. É diferente a coisa, né? Vamos lá, Marcão, vou trazer mais duas músicas aí, em seguida a gente já vem pro encerramento aí. Eu vou trazer agora, é o Jacó e Jacózinho cantando O Cacho de Banana. Depois, em seguida, vem o Tião Carreiro e Pardinho cantando de Zé Carreiro e Carreirinho, Cabelos Cor de Prata. O meu já tá indo pra esse caminho já, viu? Vamos lá, Marcão. E aconteça o que acontecer. Dizem que os pobres é mendigo, mas às vezes a gente engana. Vou contar um caso sério que se deu esta semana. Lá num bairro muito rico, que só tem gente bacana, duas famílias tão pobres, todos dois cheios da grana, pois acabaram brigando por um cacho de banana. Lá por cima do muro, tombou e ficou tombado. Com o tempo a bananeira deu um cacho bem granado. Bananeira de uma banda e o cacho do outro lado. Vizinho cortou o cacho, vejam só o resultado. Parece que eles nasceram primeiro que os bananais. Por um cacho de banana foi moendo os capitais. Movimento Rádio Patrulha, advogado e tribunal. Esparramou na região, só serviu pra envergonhar o nome dos tubarão. Todos dois tinham dinheiro, todos dois teve razão. Um lobo não come lobo, leão não come leão. Advogado puseram pano quente na questão. Conheço que sou pobre, mas eu não sou tão mesquinho. Eu moro no interior, também tenho meu sitinho. Frutos que dão em meu sítio, não posso comer sozinho. Bem por isso não importo repartir com meus vizinhos. Fui um grande catirei, eu digo com vaidade, minha doce mocidade, hoje só resta saudade. daqueles tempos primeiro ar. Lá na minha redondeza fui o melhor violeiro. Eu não vencia os convites que me mandava os festeiros. Em todas as festas que eu ia, o povo tudo sabia que o fandango amanhecia onde cantava o mineiro. O tempo foi se passando, meus cabelos embranqueceram com o decorrer da idade, minhas pernas enfraqueceram. Cantar assim se desgosta, mas de ouvir a gente gosta. Já tenho nas minhas costas mais de 50 janeiro. Meus colegas de função, alguns desapareceram, uns deixarão por velhice e outros porque morreram. Só resta eu desta data, meus cabelos cor de prata. Moro na borda da mata, ausente dos companheiros. Aí com esse fundo musical de Craveiro e Cravina, né, vamos ficando por aqui neste sábado. Lembrando que esse programa será reprisado amanhã também das 7 às 8 horas da manhã. Se essa não der nenhuma caca, né? Mas normalmente a coisa vai bem, só a não ser que chover. Tá? Mas tem um pessoal agora que faz plantão no final de semana aqui, raramente dá algum gato aí. Cirilo Dantas apresentou esse programa com os trabalhos técnicos aí do Marcos Escrivão. Marcão aprendeu bem, Marcão. A Fabi deu umas aulas pra você, que a Gabi ensinou a Fabi deu uma explicação boa, mas é isso aí mesmo. Garoto inteligente, é isso aí mesmo que eu sempre digo, essa molecada aqui não é fácil, não. Molecada tem a manha, pega as coisas no ar mesmo. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, Marcos Escrivão. Cirilo Dantas, como já disse, apresentou a direção da Mariana Pets, mas o pessoal que trabalha na retaguarda. Eu queria agradecer a você que acompanhou até este momento. Muito obrigado pela audiência e até sábado que vem, se Deus quiser. Eu vim de longe pra te ver, querida, por da minha vida, mas vou te deixar. Como é bonito.